Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Nos galhos secos de uma... Cala a boca, Paraguai! Volta. Desculpa! Respira! Vamos lá. Não, vamos lá que já tá. Na hora, vai. Vamos que tá, está lindo. Pode? Vai. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. E o Criador, nosso Deus, nos deu uma flor aqui a brotar. Olhai, os lírios cresceram nos campos. E o Senhor, nosso Deus, nos tem alimentado para quê? Para nossa alegria. Para nós. Tem que gritar. Ele não consegue. Grita por nossa alegria porque eu gosto de jogos, fala. Não dá. Não dá, anda, não consigo. Consegue sim, vai. Não dá. Acabou a graça. Ninguém mais acha graça. É porque não sai, entendeu? Eu preciso forçar a garganta. Faca de assalto. Ganhou. Escudo de ataque. Semana estamos reunidos aqui para trazer de volta um grande embate musical do Best Friend Soco. Disco Ninja. Alegria dos ouvintes. O melhor episódio de todos é o Disco Ninja, sempre. E, boa, Bebs, Disco Ninja especial, duplamente especial. Primeiro episódio de hoje, especialmente sobre Nobuo Uematsu, o maior compositor de Final Fantasy de todos os tempos. E segundo, esse episódio, Bebs, é dividido em duas partes. Segura essa aí. Oh my God! Primeira parte foi com a gente estrelando aqui Nobuo Uematsu. E semana que vem, Disco Ninja Como é que vai funcionar isso? Os nossos ouvintes disquetes, eles vão fazer os disquetes, eles vão mandar as sugestões de músicas e por que eles escolheram as músicas em áudio ou e-mail, quando eles preferirem, pra gente. A gente vai escolher as melhores, vai botar no ar e vai discutir. Vai ser uma leitura de e-mail gigante. Mais informações na leitura de e-mail com o Ilato, Senhor da Eternidade. E a gente vai discutir o gosto deles? Com certeza, vai falar mesmo. A gente vai poder falar mal e sacanear e zoar. Porra, exatamente sempre, isso que eu quero, me chame. Que legal! Semana aqui, pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui tem o Ilaps. O Senhor da Eternidade. Não, mas não, Senhor da Eternidade, é o Dos Cagos. Senhor da Eternidade. você tá ouvindo, já cagou. Aí você sabe que eu tava realmente cagando enquanto vocês estavam falando. Caralho. Aliás, deu flash, né? Você, quantas vezes já deu flash hoje? Três. Quer dizer, três na última hora. Oi. Bebe, sociopata digital, negão gostoso, 84. Hoje eu vim com as escolhas mais hipsters e mais diferentes, especialmente para vocês. Inclusive, teve uma música que ela botou que ela nunca ouviu, mas ela falou, pô, irado, é hipster. Que uma pessoa muito legal me ajudou a escolher. É um hipster que ela nunca ouviu a música e escolheu o lugar. Claro. E o gigante guerreiro Daigreon. Essas putarias, os magos pretos vão soltar uns meteoros, uns haste, uns merton. Tá fudido essa merda aqui. Porra, eu pensei que alguém ia fazer a piadinha do... Meteoro do da paixão. Pum, moleque. Entendi. Porra, se o navio tá afundando, você leva no bu e deixa no bu, moleque. Ai, caraca. Caralho. Tudo Oi. Isso muito mais. Aí depois dos e-mails. E-mails. Eu deixo os anjos levarem no bu. Senhor Eternidade, oi. Oi, ei. Qual é? Beleza? Tranquilo, oi, cara? Tudo e aí, cara? Bom? Qual é? Ninja inimigo, tá aí? Ninja inimigo, pra qual quem é? Não sabe, tá dando mole, sou eu. Qual é? Beleza, cara? Tranquilo, aí. Cara. E com você? Tudo bem com você, cara? Tranquilo, cara. E a família, vai bem? Dá uns recadinhos, porque antes da leitura de e-mail tem que ter aquele empata foda, né? Vamos só dar uns recadinhos aí. Primeiro recado, pô, cara, sempre aniversariantes, né? Quando ocorrem aqui no Baixo Frente de Soco, a gente, né? Lembra aí. Pô, caga balde e não fala nada, né? Caga balde, né, cara? Segunda-feira dessa semana, dia 16 de abril, foi aniversário de 26 anos do nosso brother, Killer Asus. O cara foda-se. Que gosta tanto de fazer o mestrado dele que não acaba nunca. Parece o Ninja Inimigo com a faculdade. E adoro minha graduação, moleque. Melhor graduação ever. Pô, que eu já fiz. Melhor que você já fez, não? Tipo isso. É isso aí. Nasceu o filho do nosso amigo ouvinte, Wild Wizard. Então agora vai ficar tocando fraude aí, tomando Tenso, cerveja. Ensinar a jogar game. Então, parabéns aí ao Patrick e à senhora. E também parabéns ao Benício. Wild que... Wizard, pausa agora, rapidinho. Pega o seu, sei lá, caixa de som, o que você estiver ouvindo. Pega, bota perto do teu filho perto e manda ele escutar isso. Agora um. Eu vou deixar! Água de diversão. Se ele não tá chorando, é porque o moleque é foda pra caralho. Sejam felizes. E é passageiro esse negócio de trocar fralda. E o terceiro recado é que a gente não se contenta com um filler só, né, não, parceiro? É isso mesmo, Ilapso. Pra quem gosta de Disco Ninja, fique feliz. Pra quem não gosta, se fudeu. Peraí. Para tudo. Sou eu que tô lagado? Provavelmente. E tu tá com a voz zoadona aqui. É isso mesmo, Ilapso. Para aqueles que sempre sonharam em participar do nosso Disco Ninja, tá aí. Oportunidade de ouro. Semana que vem nós vamos fazer a continuação do nosso Disco Ninja, só que dessa vez para realizar o sonho molhado de vários ouvintes nossos. Você, ouvinte, avassala foda do Baixo Fim de Soco, pode participar do Disco Ninja, mandando a sua sugestão de música. Eu posso mandar funk, eu posso mandar uma música da minha banda? Então, pode. Na verdade é música de videogame, mas se quiser mandar funk, pode mandar. Cara, se você quiser, se você tiver uma banda e vocês tocaram alguma música de videogame que não seja de Final Fantasy VII, a chance é essa. Por mais que o cast de hoje seja sobre Nobuo Uematsu, você não precisa mandar a música dele. Você não quer mandar por escrito? Você quer mandar um áudiozinho pra gente? Pode mandar. Nosso amigo Elton Borges de Goiás. Ele mandou aqui no Twitter pra gente, falou: pô, gostaria de fazer um pedido. Mandem parabéns para minha mãe, Maria de Fátima, que faz aniversário hoje no próximo podcast. Então tá. Não. Aí, parabéns, dona Maria de Fátima, pelo seu aniversário. Não sei quantos anos você faz, mas não, mulheres, depois dos 30 anos não se pergunta. Mas a gente recebeu um e-mail aqui do nosso amigo Viga na Vulva, e ele fala aí: fala, galera nostálgica do Baixo Frente Soco. Mandaram muito bem nos podcasts sobre Zelda e sobre Angry Birds. Tá aí, nego reclamando: ah, não, porque vai mandar fazer podcast de Angry Birds? Nem tem por que fazer de Angry Birds. Chupa essa. Eu sou da sua opinião. Não, mas e eu não chupei nada, cara. Lógico. O de Zelda saiu na hora certa. Eu tinha acabado de comprar o jogo e pegar emprestado o Wii com a minha priminha. Convenhamos. O Wii é videogame de priminha, né? Que mais teria o Wii? Eu tô com o Wii da minha priminha aqui também. O nome é da por minha isso priminha. Que eles mandaram essa merda, né? Mas não, tipo, minha priminha ali de inimigo. Eu nem sabia, eu não tinha lido isso ainda. No começo, quase desisti de jogar, de tão decepcionado que fiquei com os gráficos. Mas deixei de frescura e resolvi encarar o jogo. Posso dizer que foi um dos melhores que joguei ultimamente. Recomendo. Cara, olha só, dentro do escopo Standard Definition do Wii, o jogo tem um gráfico foda pra caralho. Ou seja, ele é a criança mais inteligente com síndrome de Down. Exatamente, exatamente. É tipo assim, se você pega pelo menos um cabo componente pra ligar o seu Wii na televisão, porra, tu tem uma parada maneira. Mas aí tu pega aquele cabo composto ligando a sua televisão de alta definição, né, que tu vai ver um cocôzaço. Cocôzaço, foda. O podcast Angry Birds era inevitável. Essa merda de jogo dominou no mundo. No meu telefone só perde espaço pra jogos de Tower Defense. Sim. Defense é com S, né? Não, tanto faz. Tanto faz, depende do seu inglês. Que ignorância. E ele diz que joga enquanto tá cagando, óbvio. Quem não. Aí, porra, cara, essa que é a única utilidade dos jogos de iPhone e Android. Se você tivesse algum jogo no seu celular, você jogaria em outro lugar se não cagando? Peraí, eu tenho jogos no meu celular que eu jogo cagando. Não, mas sabe o que eu seria foda? Que você é o Flash Carlos! Não ia dar pra marcar nenhum ponto. Pô, mas eu jogo jogos rápidos, entendeu? Não, você ia cagar tipo o passarinho do Angry Birds. Você ia sentar e mandar um. Aliás, se trabalhasse na Danone, com certeza não seria o Active nesse jogo de celular. Olha a oportunidade de negócio. Ele é tipo o oposto de Flash Cargos, é isso? Como sempre, meter o bedelho e sugerir temas para seus podcasts fodásticos. Primeiro. Novo Skype fechou, estou abrindo novo. Primeiro, para desafiar a juventude criada a leite com pera e joguinhos com save game, que não para de reclamar da nostalgia de vocês, eu mandaria um podcast sobre Tartarugas Ninja, melhor jogo de arcade de todos os tempos. Aí, melhor ideia é a gente gravar a gente jogando. Porra, com certeza. Até porque nós somos quatro, teoricamente, né? Valendo um skin, hein? Valendo o skin da vitória. Mas eu sou Leonardo. Não, mentira, Donatello. Eu sou Dibs. Eu sou Michelangelo, Dibs. Eu sou Donatello, não quero saber. Não, cara, olha só. Eu não sei se vocês o Ilapso é Rafael. O Ilapso tem cara de Rafael. Não, cara, não sei se vocês repararam, mas o Cangaceiro Samurai se chama Rafael e o Hanya se chama Leonardo. E eles são tipo amigos de infância. E é mó. Sacou? Caraca, que coincidência foda, hein, cara. Bem, segundo sugestão aqui, nosso amigo Viga na Vulva, ele diz: finalmente consegui trazer minha namorada pro mundo dos games. Mandou mal? Olha isso. Eu a introduzi através de Portal 2. Ok. Caralho, dá pra fazer uma tirinha irada sobre isso. Dá pra fazer várias. E agora minha relação melhorou pra caralho. Ela nem reclama. Opa, é porque com o portal você consegue introduzir a distância, né, cara? Pode crer. Consegue sentar no sofá da sala, tomar cerveja e fazer sexo, moleque. É, e aí a sua namorada do cara ouvir isso, acabou o namoro. Então não ouça com a sua namorada. Se ouviu, já era. Foi mal. A gente apresenta alguém, se tudo der errado. Ela nem reclama mais quando eu fico jogando e ainda fica me perturbando querendo jogar tudo que é jogo. Só estou achando difícil encontrar jogos que sejam bons de co-op com ela. Então sugiro um tema: jogos para jogar com a patroa. Aí, esse jogo é mais. Esse 12 de junho. Aí, mandou bem lá. Bro points pro lado. 50 mil bro points. Tá, então olha só, na semana do Dia dos Namorados, a gente vai tentar fazer uns jogos para jogar com a patroa. Aí a gente traz a Ninja Inimiga, a Loba, a namorada do Senhor da Eternidade, que nem sabe que o podcast existe ainda, mas vai saber até lá. Tu e Lápis, tu arranjar uma namorada até lá também. É, se eu arrumar uma namorada até lá, vamos ver isso aí. Tudo bem, vai, lê o próximo aí antes que a gente tome o processo. Mas então, é meio do arroz tio João aí. Fala aí, o cara deve ser arroz pra caralho, né, cara? Deve ser tipo. Se bem que agora é o cara que tem namorado. Fala aí. BFS. Aqui é o tio João do Rio de Janeiro, claro que é do Rio de Janeiro, e quero dizer que esse cast foi uma zona, porém me divertiu bastante. Gostaria de apontar umas porradarias. A Lily falou sobre Angry Birds ser um lance meio República dos Bichos. É Revolução dos Bichos, meus amigos. É porque, cara, ela é tão inteligente, tão à frente do seu tempo, que ela pensou, deve ter pensado no nome em inglês, que é Animal Farm, e ela deve ter traduzido errado. Ou então tem um livro República dos Bichos que só ela leu, Max. E vocês estão fodidos. Ou então tem uma edição bizarra de Revolução dos Bichos que se chama República dos Bichos. É, vai ver em Portugal, se chama República dos Bichos, e a Lilith é tão sinistra que ela leu em português de Portugal. Ou em espanhol, sei lá, República de Los Espanhol, Bichos. O segundo passo que você desbloqueia não é o amarelo, e sim o azul ninja. Olha que mole que vocês deram, cara. Isso era muito mole, importante, de fato. A gente nem falou na ordem que libera, mas beleza, foi mal, desculpa. Foi mal. Porradaria aceita. Aqueles blocos transparentes são vidros, sim, e não gelo, como o mestre Splinter afirmou. E além do argumento dele, é só jogar com som que você ouve barulho de vidro quebrando também. Olha vai só se fuder, que animal, cara. Vai se fuder, chupa meu peru, todo mundo engole. Porque olha só, no Angry Bird Space, no Angry Bird Space você tem um pássaro novo, que é o pássaro de gelo, que quando ele bate nas paradas, ele transforma tudo em gelo, que o passarinho azul quebra. Então chupa, bochecha e engole, filha da puta. É, a rigor, o Angry Bird Space não devia nem ter som, né? Então a parada do vidro... Enfim, no mais, eu concordo que Angry Birds foi o precursor dos joguinhos em smartphones, sim. Não foi nem fudendo. Conheço gente que falava que no início o precursor dos joguinhos em smartphones foi o... Cobrinha. Cobrinha. Conheço gente que falava que... Não era smartphone, porra. Cobrinha era... Ele falou precursor, porra. Ele não falou... Smartphone? Precursor, a parada que veio antes, cara. Tá bom, vai, foda-se. Conheço gente que falava que no início esse jogo era puro hype e depois ficou viciado. E uma curiosidade, o pássaro vermelho tem a cara de mais puto porque essa é a habilidade dele. A habilidade dele é ficar puto, cara. Exato. Ele fica puto porque essa é a habilidade dele, ficar puto. Pois se você tocar na tela, que você toca o cuzinho dele, o fiofó, enquanto ele está no ar, ele dá um pio tão agonizante e vergonhoso que ele entra em bezer. Tem razão. Você dá uma dedada nele, ele fica puto. Tá certo. Abraço. Eu fui conferir, realmente. Você joga ele tá voando lá, você aperta ele... Ah, eu queria dar um aviso aí pra galera aí, quem quiser adicionar a gente no Draw Something, procura lá no Facebook, pô, a galera aqui que mandou aqui, maneiro, ó. Putinique, 19 anos, shut up, pô, ele já comeu mulher, brother, tá mandando calar a boca por quê? É, deve ser por isso, já comeu mulher. Ah lá, já comi mulher. E aí, galera, tudo certo? Então, primeiro eu gostaria de dar os parabéns para a Bruna, blog parceiro Girls of War, que fez aniversário essa semana, olha aí, bola fora, lá, se você que lembra os aniversários aí. Mas porra. Eu só falo aniversário de quem já participou do podcast. Parabéns, Bruna. Que o cara tá arroizando a mulher. Ele tá claramente arroizando a mulher. Eu não sei quando é o aniversário dela. Eu sei quando é o aniversário da Rebeca só. A Bruna se bobear nunca ouviu. Tá arroizando a Rebeca, certo? Exatamente, logicamente. Eu sei que vocês vão ler esse e-mail um pouco atrasados, mas como já é de praxe de vocês falarem do passado em tantas outras coisas, acho que não cara, custa nada. Cara, que é alfinetada disfarçada, cara. Muito disfarçada. Não custa nada voltar no tempo pra desejar um feliz aniversário nostálgico a ela, não? Fica a dica. Pois bem. Cara, ainda deixou um fica a dica, cara. Muito malvado. É tipo, se liga aí que vocês falam mesmo. É, olha aí, seus merda. Pois bem, também gostaria de deixar claro e evidente que a culpa de minha, e não só minha, baixa produção nessa semana é de vocês. Sim, porque quem não jogou Angry Birds depois de ouvir o podcast. Cara, eu peguei o Angry Birds. Você nunca escuta essa merda, pô. Eu peguei o Angry Birds e o Space e botei 3 estrelas na porra toda. Me fudi, man. Eu não joguei Angry Birds uma vez. Eu sou muito controlado, cara. Aqueles que não jogaram nos smartphones da vida saíram da internet afora em busca de versões em flash. Como os telefones de hoje em dia não são mais tão resistentes como antigamente, tive que optar por jogar em flash. Bem, acabei descobrindo Angry Birds pra Facebook, o que ferrou de vez com a minha vida. Se vocês acham que fazer 3 estrelas é difícil, vocês não fazem ideia do que é conseguir a coroa de ouro bolada, cara, nessa merda. Tem moleque. Isso mesmo. Sim, porque é um jogo competitivo entre os amigos da sua lista, com o mesmo aplicativo. E você não quer ficar atrás de ninguém, por favor, sem risadinha. Por favor, senhor risadinha. Isso. Boa. Você não só tem que conseguir 3 estrelas, como também quebrar o máximo de paradinhas que compõem o cenário pra tentar conseguir o máximo de pontos pra ficar a míseros 10 pontinhos de diferença do primeiro colocado e pegar a coroa de ouro bolada. Depois que usei esse aplicativo, eu passei a concordar mais com o que minha avó dizia. Essas coisas são do diabo, meu filho. É verdade. A minha avó já falou isso. Já falou, né? É altamente não aconselhável usar esse aplicativo. É um caminho sem volta, ou como diria um conhecido meu, é alto perigoso aí, malandro. Só pra finalizar, o Ilapsopédia é um Pokémon psíquico que deixa seus adversários em estado de transe, fazendo-os relembrar os melhores momentos de sua vida com seu ataque especial Nostalgia. Olha seu nostálgico de merda, viu? É a culpa do Ilapso, então. É sempre do Ilapso. É a culpa Ele minha. Não termina a porra do Mass Effect 1 e fica aí de nostalgia. Nossa, é merda. Verdade, aí. É verdade, tem razão. É verdade. Eu também, então... eu deixo as mulheres Então, acho que é isso, galera. Um forte abraço pra todos e até a próxima. Smile. Smile. Eu acho que smile tem que ser falado com um tom sério. Smile. O último e-mail aqui é de Mark Franken, ator e aluno de filosofia da UERJ, Rio de Janeiro. Ator ele... pornô, ele esqueceu de especificar. É verdade. Ele escreve o seguinte. Aí seria, rapidinho, seria muito foda se eu tivesse um ouvinte, tipo, ah, oi, eu sou ator pornô. É, não, não, ou melhor, eu sou atriz pornô, vocês podem me conhecer nesses trabalhos, tais, tais e tais. Gostei muito do podcast de vocês, queria participar. Cara, vira musa pode... do programa Insta. Aí, se você for atriz pornô e ouvir nosso podcast, por favor, contate-nos, cara. Se você não for, pode criar um fake que a gente acredita. É, vai ter que conversar, que ser uma atriz que a gente não conheça, né? Que aí que tá o desafio. É, primeiramente, queria parabenizar a galera pelos últimos casts. E por último, sumintendo-se todos os desde o ano passado, lol. Visto que eles foram bons pra caralho, porra, do capeta, dos Bubbles. Porra, do espaço. Foram vários seguidos com temas irados. Ou dizer que alguns mereceriam até uma parte 2, 3, 4 por conta da amplitude que a porra toda demanda. Mas assim, meu irmão, eu sei que tiveram episódios fodas no início do ano, cada um com um tema foda. Mas porra, tenho que ser sincero e falar uma parada pra vocês. Caralho, mano, puta sequência de episódios fodas gigantes. Lol. Caras, porra. Esses episódios estão tudo foda, maluco. Porra, de boa, parabéns pela fodeza. Sério, se divirto bastante nos e-mails do programa com os participantes. Porra, todo se diverte, na verdade. Todo se diverte e eu não poderia querer mais nada. A edição tá irada, as contribuições estão fodas, as músicas estão muito bem encaixadas. Chalas e tal, caralho, isso é um sucesso. Cheguei a rotar arco-íris no episódio de Zelda, de tão maneiro que eu achei. E acho que os pontos ficam sem ser comentados. E aí parece que o assunto ficou meio de lado, mas porra, esse caô aí não existe. Eu quero mais ter sobre o que falar, porque aí eu sempre tenho um assunto pra falar mais um pouco. E caralho, que louco, fudeu, caralho, não entendeu mais nada. É, acabou. E foi isso. Esse é o Mamute. Ele... Pô, até que ele se controlou, foi bem curto o e-mail. Foi, alguém pode ter cortado o e-mail dele. E também o. E o Prankster, nosso camarada, ele mandou um e-mail meio puto com a galera. Ele, em resumo, fala assim: ah, manda todo mundo tomar no cu, porque falam que você reclama que vocês falam de jogo velho, mas todo mundo já jogou jogo velho, todo mundo já jogou emulador, você que também não joga, e old game for the win, e motherfucker ice cream, é isso aí. Então, fica aí o apelo dele. Quando a gente resolve fazer um programa bem mais novo, a gente tem muito ouvinte que vem: não vou ouvir porque eu não joguei o jogo. Foi no episódio de Uncharted, o cara tinha acabado. O cara na semana anterior mandou um e-mail reclamando que a gente só falava de coisa velha. E aí, no e-mail seguinte, ele fala: ah, é, bom programa sobre Uncharted, mas não ouvi, hein, não vou ouvir agora porque não quero tomar spoiler. Pois é, né? aí é foda, aí é complicado. Como diria a paraguaia, mimimi. Aí você é calocinho, então. Você é calocinho. Você é calocinho, mimimi. Se vocês não mandarem música, a gente vai fazer um. Sobre que é. A gente vai fazer um podcast sobre Halo. Toma essa. Chupa. Beijo. Aí chegou, cara. Vai ter uma galera votando: chupa, Halo, adoro. Caralho, episódio de Dadinho da Vitória. Tem que pegar o Dadinho, pera aí. Aquele que vem pro podcast nem traz o material. Porra, nem lembro. Tá foda, cara. Episódio, né? Tá foda. Vou tomar de respeito. Vou ser demitido pelo Disco Ninja, cara. Apresentador do podcast, foda, né? Dadinho do Fanfare. Hoje tem que ser o Dadinho do Fanfare. Boa. Daigo! Vixe, logo de cara? Você, me diga, quais são as regras do Round 1? Só música de Final Fantasy, amigo. A regra é clara. Regra é tão clara que ela é clara mesmo. Gente, vocês esperavam essa regra? Fala sério, gente. Foi muito imprevisível isso. Não, pode crer, gente. Nós estamos quebrando paradigmas aqui, cara. Nós estamos mudando paradigmas pra quem joga Final Fantasy 3. Estamos revolucionando os podcasts musicais, olha só. É isso aí. Então, Daigreon, me diga, qual é a sua escolha pro Disco Ninja tocar uma música de Final Fantasy do Nobu Uematsu? Vejamos. Eu resolvi pegar uma do jogo que eu mais odeio, pra mostrar que eu não tenho preconceitos quando o negócio é música. Mas em todo caso, eu vou dar uma puxada de sardinha, porque é o único personagem do jogo em questão que eu gosto, que é o Final Fantasy VIII, é o tema de Laguna Loar, ou Laguna Loire, Laguna Lanoire. Laguna Loar. É, Loar. Laguna Loar. Man with the Machine Gun. Toca essa porra aí, o Disco Ninja do caralho. baseada no Deep Purple. É, mas... Pô, aí, te falar que quando eu escuto essa música, né, eu me entro muito nos anos 80, me sinto muito numa disco, assim. É, acho que ia ser o negócio, porque o Laguna, ele tem uma cara de Let's disco, assim. A galera do Laguna é meio anos 80, né? Muito. Compreendi. Não, não, aquele cabelo dele, gente. É que nos anos 80 não existia homossexualismo, ele era excêntrico. Ele era só. O Laguna, ninguém no time dele é viado. Nos compensa, o time normal fudeu, né? Pô. O Laguna é um dos personagens mais coxinha dos games, né? Como assim, coxinha? Coxinha. Ele é, ah, vocês não conhecem essa gíria paulista? Coxinha é guarda municipal, porra, aí. Não, ele fica coxinha, digamos, se eu entendi bem o negócio, meio almofadinha, quando ele fica velho. Outro dia me contaram essa gíria. Coxinha é um cara almofadinho, um cara todo santo, todo bom moço. O Laguna é muito bom moço, porra. Ah, ele fica bom moço, do resto do velho. Brasil, isso se chama Caxias. Que mas isso, Caxias? Isso é Caxias, brother. Não, Caxias... Cara, em Caxias, Simpsons, cara. Em Simpsons, o nego fala que o Skinner é um cara muito Caxias. Vai tomar do seu cu, chupa meu peru, porra. É pra uma gigantinha. O tradutor de Simpsons é de Caxias. Então. Não, é uma gíria muito antiga, o tradutor deve ser velho. Não, claramente. Fala assim, chupa, pode ser. Chupa, meu peru. O pivoto usando o range supremo, chupa, meu peru. Caraca. Aí eu vou tentar achar o áudio dessa partida de LOL pra me lembrei de um negócio que tinha muito das antigas, que era o Audio Power, vocês lembram? Não, só tinha em Brasília isso, eu acho. Caramba! Isso é muito Caxias! Ah, mentira que não utilizou no Rio. Não, Audio Power não rolava não. Audio Power. Era tipo um meme antigo, vamos dizer assim. Aí era um áudio que falava que tudo ficava aumentado quando você usava o Audio Power. Aí, por exemplo, não, um passarinho. No resto do Brasil isso se chama Verde e Tu. Só uma coisa Verde e Tu, ela fica maior. Não, mas era um áudio que rolava na internet, um arquivo de áudio como se fosse uma propaganda. Eu quero fazer uma propaganda do Audio Power. Aí tinha, por exemplo, imagine um pintinho cantando sem o Audio Power. Aí, piu, piu, piu. E agora, ouça o pintinho cantando com o Audio Power. Piu, piu, piu. É, o Black Metal. E o pintinho, piu, piu. Piu, piu. Ah, eu lembrei, era uma propaganda de coisa de ouvido, de... Uma propaganda do Sonic 2000. Era Sonic 2000 que você tá falando? E é por isso que a gente adora o Laguna e é por isso que a gente adora. Zezinho da Vitória! Tocou a música, cara. Esqueceu de tocar a música. Já tocou, brother. Já tocou, já falou. É, tá muito surdo aí. Que merda, cara. É o Kaggles, é o Kaggles. Vai lá, mandar um... Concentração. Flash! Flash Kaggles. Flash Kaggles. Diretamente da privada mais próxima. Tem que ser música do Final Fantasy, é, cara? Exatamente. Pô, então pera aí que eu vou ter que pensar aqui, cara. Acho que eu vou dar uma cagada enquanto eu penso. Já foi? Pera aí. Cara, demorado, Flash. Já foi melhor, hein? Foi. Então, eu peguei uma música do Final Fantasy VII. Eu sei que é meio gay e tal. Porque, tipo, Final Fantasy VII, tipo, é o Final Fantasy preferido do Ninjimigo e tal. Então, você já diz sobre o Final Fantasy VII. Mas... Final Fantasy VII. Mas enfim, o fato é que essa música... Pô, toca aí a porra da música primeiro, Ninja DJ viado, ignorante. Toca essa merda da música do Walmart aí, vai. Maltrato o Disco Ninja de Brinks, velho. Não é um fiado da porra. Não, você sabe que o Disco Ninja é uma entidade cósmica, intergaláctica, que vive só pra... É o Disco Ninja cachorro. Agora a gente vai mudar o nome dele pra Interceptor. Porra, boa. Mas enfim, toca essa porra. O cão de guerra do funk. Thank you. Tocou já, cara. Então já é, vou explicar então. Tá tocando, velho. Porque é, essa parte do jogo chamada de Wall Market é uma parte do jogo em que eu fiquei preso muito tempo, porque na época que eu joguei essa merda, eu tinha aquele inglês de retardado. Não, é, foi tudo em inglês mesmo, mas eu tinha, sei lá, os primeiros levels ainda. Era level 3, level 4 ainda. Era o Joel, seu professor. Então eu não sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu sei que eu tinha que me vestir de mulher. Isso na minha época já era meio errado, né, cara? Hoje em dia, vestir de mulher é normal, sacou? O nego gosta carnaval, de... Carnaval, né? Vestiado hoje é legal, sacou? Naquela época não era. Então era uma parada meio estranha, assim. Pô, se vestir de mulher, que merda. Peraí, hoje em dia não é legal ser viado, não, cara. Tu que anda muito na PUC, mas ainda não é legal, não. Só é comum. Foi esse nível, né? Legal não é, não. Legal não é, né? Então tá. Mas enfim. Pô, eu tava se convencendo já, cara. Porra, da cara. É, cara. Tava quase, pô, abrindo o jogo aqui com vocês, cara. Entendi. Ih, caralho. Mas enfim, e o pior é que você tinha que, tipo, se vestir de mulher pra você conquistar o porra, como é que é? Lá. Não, não é bicheiro, caralho. Pimp bolado lá. Como é que é? O gordinho lá. Cafetão. Todo mundo. Cafetão, muito obrigado, negão 88. 84. É, isso aí. Você precisava conquistar o cara, o gordinho foda lá, que era o cafetão da cidade. E aí eu não fazia ideia do que você tinha que fazer. Depois eu descobri que você tinha que pegar, sei lá, perfume, um vestido e uma peruca. E aí pra pegar o vestido você tinha que falar com um neguinho alcoólatra, depressivo, que não queria mais fazer vestidos. E convencer ele a fazer seu vestido. Enfim, o fato é que foi a parte do jogo que eu mais fiquei. Então é aquela música que sempre fica na cabeça, né? Aquela música que você mais ouve. E além do mais, essa impossível, música... Impossível ouvir mais do que a música de batalha. Ah, mas a música de batalha é muito manjada. Enfim. O fato é que a porra da música, é tipo, dá bem o clima do jogo, sacou? Que tipo, o Final Fantasy 7, como todos os Final Fantasy, ele começa mais pé no chão e depois fica abstrato. Abstrato. Mas o iniciozinho, que pra mim as partes iniciais são as mais legais, tem todo um setting, assim, de um mundo meio fudido, um mundo zoado, aquele famoso futuro zoado, é o estilo. O futuro do pretérito. O estilo estético se chama futuro zoado. Que você futuro de merda. Que merda, que tá todo mundo fudido, aí tem várias paradas de metal e máquinas e tudo mais, e buzinas que fodem com todo mundo, e favelas. E aí é a musiquinha que toca no mercado bolado lá da favela, o mercado negro sinistro. Pra você ver como é que o mundo escala, né, cara? Você e começa com um cara que tem que se vestir de mulher só e termina dentro de salvar o mundo do meteoro da paixão que tá caindo, né? Meteoro da paixão. Ameaça de... E do vilão abstrato. Ameaça de Luan Santana que quer dominar o mundo. Moleque, você pode falar o que quiser, mas não tem Final Fantasy mais abstrato que o 4, moleque. Você começa fantasia medieval total, a parada, com no máximo os Zeppelins voando, e tu termina na lua, moleque. Termina na lua, moleque. Não, além de terminar na lua, tu enfrenta o gigante de Babel. Navegando do espaço, tadinho da vitória. Espelha. Bebe. Ei, cara, minha música é simplesmente a música mais bicha de todos os Final Fantasies pra sempre. De todos os que existiram e de todos os que irão existir. Ainda bem que foi a menina que pegou. Então quer dizer que você é aqui assumido. Oi. Sou. Ela chegou. Você é um negão assumido, né, cara? Eu sou um negão assumido, falar pra vocês. Aquele cabelo sedoso, brilhante, do Laguna, me enlouquece. Vou falar pra vocês. Me gusta. Então, aí a minha musiquinha é Eyes on Me, que é a musiquinha do Laguna com a Julia no Final Fantasy VIII. Julia? E Julia, a pianista. É. Não, tá confundindo com a Rinoa. Não, a Rinoa é do Squall. A filha dela. Sim, eu achava que a Eyes on Me era da Rinoa com o Squall. A Rinoa é filha da Julia? Sim. Caralho, não prova disso não, brother. Spoiler. É uma pegação do pequeno do caralho de Final Fantasy VIII. Cara, no Final Fantasy VIII, o que é abstrato são as relações entre as pessoas. Rapidinho, antes de falar isso, fala assim, Disco Ninja, toca aí o tema do pagode aí, do cachorro. Ah, tá. Disco Ninja, toca aí a música de Dor de Cotovelo do Laguna. My soul. wishing they would be heard. I saw you smiling at me. Was it real or just my fantasy? You'd always be there in the corner of this tiny little bar. This once more, my last night here with you. Maybe yes, maybe no. Os olhinhos. Ele casa com. Caralho, ele agora foi da lá, da Ridoa. Não, o Laguna, o Laguna é muito forever alone. Aí ele fica um tempão no jogo. Hã? É, ele é pai, ele só não criou, hein? Ele é pai da Ridoa, caralho. Será que eu não sabia disso ou não lembrava? Ah, o jogo é uma merda. Eu provavelmente não lembrava. É, o jogo é ruim. Ah, depois você vê na Wikipédia a teia de relações entre eles pra você ver como é tudo abstrato também. Mas enfim, aí o Laguna fica lá naquela eterna forever alone-ice dele e com vergonha de falar com a Júlia. E aí ele fica no barzinho lá. Bebendo não, que ele é muito certinho. Mas aí ele fica lá... bebendo sim. Ele bebe? Eu não lembro agora. Ele enche a fuça de cana. Mas ele não usa uma metralhadora? Como é que o maluco certinho usa uma metralhadora? Ué, o Rambo era um cara certinho que usava uma metralhadora. E aí ele fica lá e aí os amigos abstratos dele, os amigos anos 80 dele, que são o Kyrus e o Ward, ficam tentando influenciar. Não, vai, você consegue, vá falar. Aí ele levanta e dá um 3 passos, volta e, ah, meu Deus, eu não consigo falar com ela. E fica esse vai, não vem. Eternamente a musiquinha tocando no fundo. Mas a música é romântica, é bonitinha e no fundo eu sou uma pessoa bicha e romântica, então eu gosto dessa música. Não é a mesma música você que... é uma mulher, né, cara? Ainda bem. Mas essa música não toca também pra Rinoa e pro Squall lá perto do final do jogo? Quando eles estão lá no espaço? Baile? Não, não. No espaço no Final Fantasy VIII é abstrato. Tem várias versões dessa música que tocam ao longo do jogo, vamos dizer assim. Mas a que eu tô falando especificamente é a musiquinha cantada, que é a musiquinha pra eles dois, pro Laguna e pra Júlia. Tá certo. Assim, ela até canta pra ele, ah, eu vi você olhando para mim e você era muito tímido, eu não sei se era fantasia ou se era real, meu Deus. Final Fantasy VIII, ele é disparado o Final Fantasy mais gay de todos. Porque assim... É muito meloso. Ele é um Final Fantasy mega mela cueca, porque ele é uma história de romance, ponto. Tem, sim, tipo, um inimigo ali que tá nada a ver ali, é tipo, plano de fundo, você tem que matar ele, mas a parada é ele, a Rinoa com o Squall e a e o Laguna com a... com as 90 mil mulheres dele. Cara, o Final Fantasy VIII é tão gay que eu não aguentei 5 minutos de porrada com ele, cara. É a Madame Satã. Agora, coitado, o único, o personagem que eu mais gosto, que é o mais, que tem jeitão sexy, que seria, na teoria, o pegador, não pega ninguém, que é o Irvine. O Irvine é um bosta. Não, o Irvine tem um chapéu, um jeito de cowboy, uma shotgun. É, jeito de cowboy, mas é corpo de mulher, né, cara? Tipo que não olha pra ninguém. Mas ele é pedober lá com a selfie, não é não? É, ah, mas... Novinha, né? Sim, mas ele tinha mó panca, entendeu? De pegador da Garden e não pegava ninguém, na verdade. Tinha panca de ser o melhor atirador supremo que ia matar a ideia com um tiro no meio da testa. Mas... Aí chega na hora, ele se caga. O problema desse é que Final Fantasy VIII não dá espaço pra ninguém se desenvolver além do score da Rinoa, então todo mundo é plano de fundo e foda-se. É, todo mundo é bosta. Bora e foda-se pra todo mundo. O Zé pega quem? O Zé pega a Twitches? O Zé pega ele mesmo. Pega a mão direita dele. Dá uma aula de canto na mão direita dele. A Quistis não se pega com ninguém, não, na porra do jogo? A Quistis gostava de Squall. Não adianta. Ela é professora, né? Ela queria dar qual, mas não rolou. Vamos lá. E é isso aí. Pra combater os preconceitos da galera, né? Muita gente falando. Não. Primeiro que muita gente fala que Final Fantasy XIII é uma merda. Inclusive sobre a eternidade. Zerou comigo. Peraí. Você discorda disso? Eu acho um bom jogo, cara. Eu me diverti jogando, tanto que eu zerei duas vezes. Uma vez contigo. Você gosta do 8 também? Acho um... Você gosta que caguem na sua boca também, cara? Não, falando sério, Final Fantasy XIII eu acho um jogo bem legal. Já explicitei várias vezes os grandes defeitos do jogo pra mim, que principalmente é a falta de liberdade que tem no jogo e a parada ser totalmente straightforward, sem poder fazer nada demais. O problema é que você literalmente anda numa linha reta o jogo todo. Exato. Mas eu gostei dos personagens, obviamente tem uns personagens que eu não gostei e outros. Eu gostei dos personagens e gostei da Lightning. Fala dos personagens legais. Dois? É. Cara, eu gosto de Snow. Você fica puto comigo, mas eu gosto de Snow. Tá, beleza. Esse era esse mesmo. Eu gosto da Lightning. Eu gosto da Fang. Eu gosto do Sass. Ele é legal. Sass. Final Fantasy 13, assim como 12, tem um problema muito grave que pegou toda a questão que Final Fantasy sempre teve de ter influência de Star Wars e passou a levar isso ao nível de cópia. Tem umas coisas que são... Final Fantasy 13 não tem nada a ver com Star Wars, né? Ah, cara, tem umas coisas ali que são muito... Porra, esse Snow é a mistura de, sei lá, Han Solo com Gambit, cara. Que isso, cara? Pior que isso, só o Darth Vader da porra do Final Fantasy XII. Caralho. Mas porra louca, bizarra. Mas vamos lá. Eu acho a Lightning só o Baltier. A Lightning eu acho uma personagem bem legal. Eu acho que ela se desenvolve bastante ao longo do jogo. E eu acho que a música tema dela reflete bem esse desenvolvimento dela. Por isso eu peço, Disco Ninja! Toca aí a música tema da Lightning do Final Fantasy XIII por Nobuo Uematsu! Acho que só o Baltir no 12 é cópia de alguma coisa de Final Fantasy, de Star Wars. Não, a porra do juiz Black. É o Chewbacca. É o Chewbacca com orelha de coelho. A porra do juiz lá é uma porra do Darth Vader, cara. É, o pai do Baltir. Ih, é bizarro. E o Van é um Luke Skywalker sem camisa também. Só falta descobrir que é irmão da garota. É o Luke Skywalker mesmo. É, enfim, Final Fantasy 13. A Lightning é bem gostosa. E quando saíram os 13, eu falei, cara, esse vai ser tipo o melhor Final Fantasy do mundo. O Final Fantasy, eu acho a Lightning ela um personagem bem legal e a música reflete muito do que é a mudança. Pessoal, isso é uma viagem minha, tá ligado? Acompanha no skate da onda do surf, moleque. Que a viagem é brava. Eu acho que a música, ela começa muito conturbada, muito, tipo, serena, porém meio que sem rumo. Mas ao longo que a música vai tocando, ao longo da música, você vai vendo que ela ganha rumo. E ela ganha um rumo mais orientado até chegar no ápice dela. Que é o ápice que mistura combate com um pouco de toque feminino. Que eu acho que é exatamente o que a Lightning é. Então, eu acho essa música se encaixa tão perfeito com o tema do personagem, tão perfeito com o personagem, que eu não poderia deixar de escolher ela aqui, então... Mas isso é uma característica do Nobuo, né? Ele consegue sempre fazer com que a música represente muito bem o personagem dela, ou o cenário específico em que ela toca, ou a situação do jogo em que ela acontece. Eu acho que o Nobuo Uematsu faz o que poucos artistas musicais de videogame conseguem fazer, assim, que é naquele momento X do jogo, em que tá tendo aquela revelação, ou tá tendo aquela cena cena forte ou aquela parte tensa, você fica arrepiado, porque você tá realmente entrando no jogo por causa da música. Sonoplastia é uma parada foda. Eu comparo ele com o Akira Yamaoka, assim, são dois que eu vejo essa característica neles. Porque alguns compositores, eu percebo que o cara faz a trilha sonora muito assim, não, aqui é uma... eu preciso de uma música de ação, aqui eu preciso de uma música de tensão, não sei o quê. E eles não, eles pensam mais, sei lá, eles se aprofundam mais, não, mas entender o momento em que a música vai se encaixar, o que que ela vai representar, eu acho isso muito foda. Próximo. Aquele cara da Capcom, Yoshinobu, que é muito bom. Vou jogar o dadinho aqui de brincadeira, porque é o Ilapso. Brincadeira? Ilapso! Sileg! Que azar, hein, Ilapso? Foda essa merda. E pior que já vou ser depois de novo, né? Porque acaba. É clara. A regra é clara como a água. É clara. Vou pegar um dos jogos, acho que foi o mais antigo aqui da primeira rodada. Vou voltar lá ao Final Fantasy V. Ainda na época dos cristais, na época de inimigos abstratos e motivações muito abstratas também, até que do nada aí, caralho, o mundo tá acabando, pensando em salvá-lo. Não, abstrata é sempre, nunca deixou de ser. E Final Fantasy V, o personagem principal, que no princípio não tinha nome, você tinha sempre que dar o nome dele, e depois ele passou a se chamar de Bartz, né? Então você joga com Bartz e encontra o velho e as piratas lésbicas, que são gêmeas, mas que não sabiam disso no começo. E então tá, toma aí o spoiler. Gêmeas? Não, cara. Elas não são gêmeas, a Lena e a Ferris? Não, são irmãs só, a Ferris é mais elas, velha. Pra mim elas são gêmeas agora, porque é 8-bits, foda-se. E é uma daquelas, como nos primeiros Final Fantasy todos, tem toda aquela coisa dos cristais, né? São quatro cristais, e os cristais somados, eles têm o poder pra selar o grande mal nefasto, cabuloso, que vai destruir o mundo de sei lá, do Sauron, e daquele chefe lá do Sauron, e que no caso do Final Fantasy V é o X-Death, que tem o nome mais maneiro de todos, que o cara é tipo o X-Morte. Ele podia ser Morte um... extra. Ele podia ser uma promoção no McDonald's. Ele é o nome de sanduíche, né, cara? Então assim, ô, me vê um X-Morte, por favor. E se tratando do X-Morte, Disco Ninja, David Guetta, toca aí o Neo X-Death do Final Fantasy V. Agora com mais bacon. Não. Mas o X-Morte pode ganhar um prêmio de um dos piores vilões de Final Fantasy, cara. Na moral. Não, o pior é o do 3, que é a nuvem. Pode crer. É a nuvem das trevas, que é uma nuvem. Você enfrenta uma nuvem. É o Galactus, cara. Apesar de tudo, nuvem tem massa, né, cara? Porque senão isso não é porra. Tá enfrentando vento, tá ligado? Tipo, foda-se essa merda. O 3 e o 5 são muito aleatórios, realmente. É, pra mim o chefão do 5 é o Gilgamesh, cara. É, o Gilgamesh. Faz parte ali da... Gilgamesh! Gilgamesh! O cara que tem espada. Pra mim é ele, cara. Mas o Dissidia... Pro Dissidia quem vai é o X-Death. Não. Uma armadura azul. É o Gilgamesh também. Tem o Gilgamesh também? Olha que legal. Ele vai. Então vale os dois. Os dois são chefes finais, assim. Que é um bicho de escroto pra caralho. Mas eu gosto muito de falar pro D5, porque tem um sistema de classe. De Jobson. Sistema de Jobson. É o segundo. O 4 não tem esse nome de Job, né? Não. Não. Robson. Os trampos são fixos no 4. É. Então é no primeiro. Antigo, se não me engano. É, no primeiro tem pouca. No 1 e no 2 tem poucas classes, né? É tipo classes. Guerreiro, ninja, mago e outro que usa magia. Tênis. O 3 já explodiu. É mago branco e preto. É Red Mage, não tem Red Mage? É Red Mage. Não, mago vermelho que não. Acho que tem, acho que no antigo. Não, cara. Acho que o Red Mage. Red Mage, Blue Mage entram no 5. No 3 e no 5 já dá uma expansibilidade bem maior, né? No 3 já expande bastante, no 5 expande mais ainda. É o mago vermelho que dá status e o mago azul que usa golpe de monstro. Ah, o vermelho dá status, né, cara? Porque porra, o cara que tá usando o vermelho deve ter um dinheiro, né, cara? Tô esperando ver se. Vou mandar uma imagem que prova que no antigo tinha Red Mage. Se isso for do remake, você vai pagar caro. Não vai ser do remake. E eu não vou pagar caro. Vai pagar só um pouquinho. É, vou esperando aí ver se sai o. Sim, pagar barato. Pro DS e sair com aquele gráfico lá bonitinho. Eu gostei daquele gráfico lá. Acho que vale a pena. Então, bacana. Então, é isso aí. Round? Ah, uma coisa, só um detalhe. É, essa música vale a pena porque essa música aí, o Nobu Ematsu mandou um Fuck the Knicks. Eu toco metal pra caralho. Pra caralho. Então, tem uma banda de heavy metal, eu não vou lembrar qual é. Eu vou procurar, que eu lembrei disso agora. Uma banda de heavy metal famosa, europeia, que faz um cover dessa música, New X-Death. Se não me engano, botaram até letra. Eu vou procurar aqui agora. Eu vou. Cara, é uma banda. Os caras jogaram pra sacar uma letra ou fizeram a doar ali? Que nunca mexe. Eu vou procurar aqui. Agora, no Round 2 Elapso, qual é a regra do Round 2? É, porra, tava aqui tentando respirar, nem deu. Round 2. Dessa vez, no Round 2, vamos utilizar apenas músicas da banda Black Mage, que é uma espécie de banda de malucos muito sinistros, que tocam vários instrumentos pesados, geralmente fazendo pegadas mais rock and roll barra heavy metal, das músicas compostas pelo Nobu Ematsu. Ele próprio é líder dessa banda, ele toca os pianos e outras coisas, e tem também sempre participação de alguns colaboradores, né, na parte dos vocais, né, tem aquela moça Shizuko, qualquer coisa, que sempre participa dos trabalhos dele, e quem não conhece Black Mages, vai lá no YouTube, etc, ou vai no, na... Não, quem não conhece Black Mages, chupa o meu peru! Chupa meu peru! Quem não conhece Black Mages, se prepara, porque tá sendo agora no Round 2 Elapso! Go! Pra começar, eu escolhi aqui o Final Fantasy que eu menos gosto dentro dos que eu joguei. Eu não joguei o 9, nem o 12, nem o 13, mas eu não gostei muito do 10, tanto que eu não o terminei até hoje, nem pra terminar, joguei o final no YouTube, peguei isso com o chefão e foda-se. Peraí, você zerou o 8 e não zerou o 10? Zerei, mas o 8 eu tinha, chupa, tipo, 13, eu tinha 13 anos. Chupa, né, cara? Meu peru! Tá, põe pra fora aí. Eu tinha 13 anos quando saiu o 8, então não fazia porra nenhuma, era punheta, Coca-Cola e Final Fantasy. O 10 eu fui jogar com 20 e pouco, né, era, porra, punheta, Coca-Cola, comer mulher e fazer faculdade. Então, terminei. É, eu escolhi tem uma música que eu gosto muito desse jogo, que foi uma música que já deu até briga entre eu e o inimigo, e nós dois estávamos errados no programa. Porque eu fui falando, não, porra, enquanto isso que escolhi, já toca aí a Other Road do Black Mages. Porra, a música do Rammstein. Não, não, é do Pantera. E não, é do Nobu Ematsu. Nossa, velho. Cara, vocês são doente mental pra caralho, né? Ah, valeu, senhor Fandão. Agora que todo mundo sabe que, né, a gente tá errado, é muito fácil. Tipo, é, senhor Eternidade, você tava lá, você não corrigiu a gente. Você não corrigiu ninguém. Eu tava lá. Você tava lá. Eu nunca tinha essa. 10, vamos se fuder, hein. É, tá bom, estou piru. Pra mim, o vocal parece muito com o cara do Rammstein. Mas assim, como a internet é um antro de merda, se você procurar Peraí, tem Gal, seu viado. Que cara? Seu viado, seu viado. Tá. Se você procurar... Aqui, ó. Comecei a procurar no Google. Rammstein of the World. Aparece, tá bom? Como se fosse o Rammstein. É tipo aquela música do... É porque outro otário, que nem você, também achou que era o Rammstein, entendeu? Não, ele tem uma música chamada of the World. Ah, então tudo bem. É tipo tu procurar Vampiro Doidão, aquela música que é do Marcelo Nova, e sempre aparece Raul Seixas, sacou? De fato. Sempre aparece Vampiro Doidão, Raul Seixas. Mas essa música é muito legal e é a música lá do Blitzball, né? Que é o quadribol de Final Fantasy X. Quadribol aquático. Não, Blitzball é irado. E o problema é que quando você começa a masterizar o minigame do Blitzball, no Final Fantasy X, moleque, você fala, caralho, eu tô jogando isso há muito tempo, cara. É tipo o Magic do Final Fantasy XVIII. É, não, no 9 tem também o Magic, boladão. É, eu joguei o 9. Tem até mais cartas, dá pra fazer combo. E pior é que a merda é viciante, o jogo te obriga em determinados pontos a jogar. Então pra você não mandar feio naquela hora, você tem que saber. Então você corre atrás pra saber. E quando você corre atrás pra aprender a jogar, você vicia, entendeu? Por isso que hoje em dia os jogos têm um aspecto melhor em relação ao antigamente, porque se fosse hoje em dia o Final Fantasy VIII, o jogo de carta ia ser DLC. Totalmente. Então, inclusive isso, tem um DLC de Final Fantasy XIII, que é o Cassino do Sars. O DLC de Final Fantasy XIII 2 DLC. Modelo de negócios, né, cara? Porque cobrar dinheiro, você pode cobrar. Quem é o Sars, cara? Não tô lembrando. É o Negão. Mas é o Negão. O Chocô Negão gostoso. Ele é escroto demais. Não, ele tem É não, é o único personagem com humanidade na Tetran. Mas esse, por isso que ele é um merda, cara. Não tem lugar pra cidade ali. E é isso aí. Tadinho da Vitória. Cara, nossa, que... Eu tô viajando no Dadinho da Vitória. Chamou o Dragon Zord. Senhor da Eternidade. Cara, o Senhor da Eternidade não tá aqui, cara. É, pode crer, foi mal. Vou ter que falar de novo. Flash Dragons Senta Chacadão. Então, cara, tem que ser do Black Mages, né, cara? É de metal, então, né, cara? Tu curte um forrozaço. Eu peguei a música que toca... Quer dizer, não toca porra nenhuma, porque essa é a versão rock and roll. Mas enfim... Rock and roll. A versão midi zoado toca na hora que você enfrenta os bichos super bolados, foda, dos quatro bonecos elemental do mal ao mesmo tempo. Em qual jogo? Mega Man, cara? Porra, Mega Man, cara. Mega Man 3. Ah, isso aí. Tu lembra? Peraí. Não pode Mega Man? Pô, não podia, mas... Primeiro Disco Ninja sem Mega Man, cara. Caralho, fato. É. Final Fantasy 4, cara. Ou Final Fantasy 2 pros americanos. Batalha contra os quatro seres elementais. Os quatro malvados, os quatro demônios. Então, manda aí, ô ninja viado. Tá, coitado do Disco Ninja, bro. Ele não tem nada pra ninguém. Ele é chato, cara. Ele fica tocando essas músicas do Final Fantasy 8, porra. É, mas o que a gente pede? Porra, ele devia se recusar. Vai tocar. Tipo, toca aí a música Final Fantasy 8. É tipo, porra, imagina que você tem uma banda lá e tu tá, tipo, porra, tocando aquele metal bolado assim, aí o cara chega e fala, toca Justin Bieber, toca! Nossa, cabra. Toca Raul! Toca Raul! Exatamente, cara. Raul até toca. Maluco. Tá sendo? Que tenso isso, cara. A eficiência desse ninja viado. Então, eu escolhi essa música, assim, não é das minhas músicas preferidas do Final Fantasy IV, porque o Final Fantasy IV tem muitas músicas muito boas, e essa, bom, é legal, mas não é das melhores, mas enfim, a versão do Black Mages ficou muito interessante. Ela Melhor que seu amante, ela cai muito bem com rock and roll, com guitarrona pesada, bolada, sinistra. É rock and roll, é uma expressão tão escrota, cara. Eu curto, cara. Eu curto, curto rock and roll, tu não curte rock and roll, não, cara. Já falaram muito de... Aí, mas isso é muito rock and roll, cara. Rock and roll. Não, hoje em dia eu falo, pô, isso é muito punk, cara. Mas na verdade nem sabe que é porque é a porra do punk. Cara, porque o Daigo é punk true, tá ligado? É punk xixi, moleque. Não, eu já fui, cara, Eu já usei meu canão. Já? Irado. Ia caçar treta em clube. O senhor da Trinidade já pintou o cabelo de azul, piscina, e chegou no colégio e levou um pescotapo no espelho louco. Normal. De preto de novo. Se você estudou no colégio Santo Agostinho e conhece o moleque que tomou pescotapo de cabelo azul, parabéns. Você estudou... Caralho. Mas enfim, a porra da música, caralho, fora quando você enfrenta os quatro demônios elementais fodásticos, que você enfrenta todos eles antes do jogo, só que eles são os merdas. Mentira, mentira, eles são bem dificinhos, mas quando você enfrenta os quatro junto, que é foda, aí fodeu. Aí, moleque. E aí já tá na parte do jogo que é mais abstrato, aí, porra, aí é foda, a abstração. Mas é o... Alguém lembra o nome do esteguinho? Era o... Canhazo. É o Flash Kaggles. O Milon. O Toilet Water. A mulherzinha. Toilet Water. Toilet Warrior. Toilet Warrior. Oh, um eu sei que é canhazo. Cagnazo é o da água, o da terra é Milon. A mulherzinha do vento, eu não me lembro, é Barbarella, alguma coisa assim. Não, né? Barbarossa? É, alguma coisa assim. Barbarossa é o Milon do Chico Deng. Barba Azul, sei lá. E tem o Rubicante, que é o boladão, que é o chefe. Do fogo. Eu queria muito que os nossos ouvintes mandassem mais desenho pra gente, pra ter um Toilet Warrior. I am the Toilet Warrior. Perfeito. Porra, se eu detendar desenho, um Toilet Warrior aí. Cara, os ouvintes mandassem dele. Cara, a gente não consegue desenhar nem do Senhor Eternidade do Comandante Cobra, tá ligado? Pra claro. Ouvinte, cara. Verdade. Eu posso desenhar meu pênis. Chupa meu peru. Eu posso tirar foto do meu pênis e mandar pra você também. Cara, a gente tá com o mínimo respeito com a Rebeca. Eu posso, cara, tirar um foto pra mim. Já trata a Rebeca tipo aí, homem, né, cara? Tive uma ideia genial. Vou tirar... Mas eu sou tipo brother já, né? É, verdade. 88, cara. Eu vou tirar foto do meu pau e vou fazer uma rotoscopia. O que vocês acham? Vai mandar pra todo mundo do podcast. Vamos lá, próximo! Tô sentindo que vai ser eu. Sou eu! Foi mal, velho. Ah. Mas o dadinho da Vitória não mente. Uhum. O dadinho da Vitória não, mas você mente. Aí eu vou fazer uma pesquisa no Baixo Frente Socular. Você acha que o ninja inimigo trapaceia o dadinho da Vitória? Sabe qual é a marca de roupa favorita do ninja inimigo? Não. Elemente. Isso significa o quê? Que elemente. Cara, acabei de entender. Genial, cara. Eu tô meio lerdo hoje, foi mal, cara. Eu tô muito desidratado. Eu tenho uma preferência pras músicas de Final Fantasy nas músicas de boss. Eu gosto muito das músicas de boss nos jogos de Final Fantasy. E eu acho que particularmente a do 7, a do 6, a do 4, a do 10. Porra, quase tudo é foda pra caralho. Acho que particularmente a do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas a do 13 é meio ruim. Não, eu gosto do 3 também. Ela não é das melhores, mas ela é boa. E ela tá bem acima do padrão dos jogos. E pra esse remake do Black Mages, eu achei que ficou foda-ralho. Decisive Battle do Final Fantasy VI. Toca aí, Disco Ninja, essa porra. Cara, seu viado. Tá te tratando, Ninja DJ, cara. Eu não sei xingar o Disco Ninja, velho. Eu tento, quase, mas tá cortado. Eu quase escolhi a música do Kafka pra ser... Kafka. Olha só ele querendo pagar de intelectual. Eu quase escolhi a música do Kafka. Peraí. O do jogo é Kafka, Kefka. Kefka Balado. Eu quase escolhi a música do Kefka pro próximo, do último round, mas aí eu escolhi a outra. Kafka Balado. Eu acho essa música. E o Palácio. É o palhaço. O palhaço mesmo. Não, mas eu acho a música de luta do Final Fantasy VI, principalmente porque o Final Fantasy VI tem umas lutas de bosses muito tensas, moleque. Acho que foi o Final Fantasy que eu mais wipeei chegando perto do final. Que tinha 6? Acho que é. Muito noob, o 4 é muito mais difícil. Não, o 4 é difícil pra caralho na lua, pode crer. Acho que o 4 é o Final Fantasy mais difícil. Pode crer, o 4 é bem difícil. É, claro, se você não contar os weapons do 7. Não, tem uma Omega Weapon no 8 que é... Nossa, ridículo. Foi feito... Aquela nossa, que dá dano de 12 mil. É. Mas eu acho essa do Final Fantasy VI que ela te dá um gás boladaço. E quando eu vi essa versão do Black Mage, eu falei, caralho, meu irmão. Quero mandar um Revival Resurrection pra galera falar isso na eternidade. Bora chamar geral pra tocar no estúdio, moleque. Black Mage, tocar Death Battle Final Fantasy VI, moleque. Tá aí. Nosso primeiro videolog, né? A gente vai ficar de olhinho. Pra quem não sabe, o Baixo de Tsuga é tipo um Beatles, né? Porque os ninjas de inimigo tocam bateria, o Senhor de Verdade é guitarrista. E é isso. Guitarrista não, guitarreiro. Guitarreiro. E é isso aí, foda pra caralho, tadinho da Vitória. Gostou? Adorei. Caralho, você aí, sabe esse que programa você tem problemas. Sei, cara. Você sabe que você tem problemas quando você começa a falar com objetos inanimados, como por exemplo dados, que são objetos que por si. Problema. E o dado é o objeto mais próximo de múltiplas personalidades, né, cara? Porque tem várias partes. Eu tive duas provas hoje, eu tô meio virado, moleque. Lápis, o problema não é falar com objetos inanimados, o problema é você projetar a resposta do exatamente objeto. Isso que eu ia falar. O problema é o dadinho responder. Cara, tem um amigo meu. Você tá andando com um bebê na rua e a pessoa vai e olha assim, fala pro bebê: qual é o seu nomezinho? E espera que o bebê responda. Não mas o bebê, não. Mas o pai responda pelo bebê, fazendo voz de criança. Tipo, adeus! Ai, que potência, piranha! Aí, falando nesse assunto, eu vi um programa outro dia que fala que falar que nem retardado pra criança e pra animal. Deixa a criança retardada. A criança barra animal não gosta da parada. Tipo, ela prefere que você fale com a voz normal. Então, por favor, não falem que nem retardado. Caramba. Na frente de infantes. E outra coisa, tem um amigo meu que ele fala com animais. E aí ele fala assim, tipo, Quenham, ei, Nem, beleza? Aí ele fala assim, pô, e aí, Tadeu? Pô, eu quero, tipo, queria que você tivesse carinha aqui na minha barriga, cara. Pô, não precisa de carinha aqui na minha barriga. É muito doente mental, cara. Tadeu, também conhecido como Pedro Dias Castro. Não, é o Tadeu mesmo. Tadeu é muito animal. Vamos lá, cala a boca da Dina Vitória. Fica quieto. Porrada nele, né? Já foi. Se o Pedro não joga tipo um botão, uma bolinha, alguma coisa que faz o mesmo barulho e finge que é o dado. Eu nunca vi esse dado, cara. Eu acho que ele é mentira. Eu vou jogar um pendrive aqui. É. Pendrive da Vitória. Ai, eu tô bêbado. Ó, socorro, tô doido. Sociopata digital. Tinha o pendrive, tipo, verdade ou consequência, pra onde ele apontar é a pessoa que vai responder. É. Molho de chaves da justiça. Tá bom, galera. Tô ficando envergonhado, cara. Galera, vocês vão ver essa merda. E. Sei lá, cara. Acho que. Né? É por isso que eu não uso drogas, cara. Eu achava que a Rebeca também não usava. Mas agora eu tô sozinho nessa. Ai, tu cambalho de drogado mesmo, cara. Por que pariu, cara? Se eu sou da polícia, eu prendo todo mundo. Vamos lá. Dadinho da Vitória! Não foi o dadinho, porra. Já foi, é aberto. Ah, tá. Então, é música do Black Mages, né? Então, eu queria ser hipster, ser cult, falar uma coisa super revolucionária e diferente que ninguém tinha falado. E aí eu recebi uma grande ajuda do Senhor da Eternidade para achar essa música, mas eu acabei de descobrir que ela não é da época do Black Mages, ela é de bem antes. existe. Então eu não posso usar a minha ideia revolucionária de uma música do Romance em Saga. Aí. Olha que tristeza. Muito triste. Não posso mais ser hipster e cult. Triste, muito triste. Não, então. Hã? Não fique triste. O disco então, já tá aí. Para alegrar, para trazer um clima mais ameno, mais tranquilo, mais gostoso e alegre, eu fui buscar uma musiquinha do Final Fantasy IX, que é um Final Fantasy um pouco underrated, eu acho. Eu gosto dele, eu sei que o Ninja Inimigo também gosta, na verdade. Eu gosto. Depois do Final Fantasy VIII, então, porra, é um alívio, bro. Cara, mas tipo, eu cheguei só ao começo, mas eu comecei gostando. É, ele é super leve, assim, super melhor que o 8, é, com certeza. Não, ele é super leve até ele ficar abstrato. Ele fica abstrato, ele fica pesado. Quando a Alexandria começa a andar, quando o castelo sai do lugar, e você vê, caralho, que porra é esta? Então, aí eu escolhi uma musiquinha que toca naqueles minigames do Chocobo Hot and Cold, que o Chocobo tem que ir numa florestinha, e você paga uma grana pro traficante ali da florestinha, aí você pode sair cheirando e fuçando e cavando a grama até achar os tesouros. Aí diz se você tá quente ou tá frio, né? E aí eu escolhi a música, Disco Ninja, toca aí. Vamos a la Flamenco de Final Fantasy IX. Musiquinha simplesinha, só pra... Musiquinha alegrinha de minigame, de fase bônus e etc. Mas é legal. Essa metal. Ah, não fale em música de elevador, não, porque ano passado eu passei uma semana em Las Vegas e a música do elevador aqui, do hotel que eu fiquei em Monte Carlo, era um pedacinho da Moves Like Jagger. Até que pariu, eu não aguento mais ver essa merda. Eu lembro de entrar na... Eu entro no elevador... Bitch, please, tu não tá jogando jogo online com o Senhor Eternidade jogando Mass Effect do teu lado no Skype, moleque. É toda hora que a gente tá jogando e de repente ele... Não, elevador de novo, não! É intenso. Essa música, eu acho ela tão foda que eu entro na volta ali... Olé! Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Dá vontade de fazer tourada, fazer umas paradas loucas, assim. É, porque ela tem um ritmo espanholzinho, né? Tanto que ela chama flamenco, ela é inspirada. Um pouquinho parecido. Não é à toa que ela se chama flamenco. Flamenco meio com tango nessa porra, né? Tudo bem. Mas o tango, ele foi absorvido pelo flamenco. Tem estilos... De certa forma, já era também. Já existiu o tango normal. É, sim, exato. O tango roots, cara, não existe tango mais. Tango roots, o tango moleque. É o tango moleque. Tango de raiz. Tango jeitoso. Vamos lá! Tadinho da vitória. Só pode ser pra uma única pessoa. Posso fazer o meu roleplay aqui? Você deixa? Deixa eu fazer o roleplay? Beleza, então. Perdeu o XP, tá, cara? Tá vendo, né? Ele admitiu fazer meu roleplay, ou seja, ele finge que tá jogando. Que joga. É. É nóis? É você. Pode crer. E vou falar que não escolheu o tema do Kefka de Final Fantasy VI? Deu mole, pião, porque eu escolhi. É coisa bonita, deu. Dá male! O negócio é o seguinte, o nome da música é Dancing Mad, Dançando Doidão, Dançando Problemático, e é um tema muito bolado, toca numa hora fodida do jogo, toca na hora que é daquelas que te fazem cagar mesmo, principalmente se você acha que o Kefka é daqueles vilão que vai ficar na sua cabeça pra sempre, mesmo sendo ridículo. É porque ele é palhaço, né? Palhaço dá medo, cara. É, se você já leu o It do Stephen King, ou então se caga com a última, com a piada mortal do Coringa, é bem isso aí. Isso. Então, seu filho da puta, seu DJ cósmico do inferno, do capeta do demônio, enxofresco. DJ ninguém essa quase... porra pra nós aí. Disco Ninja abstrato. Disco Ninja da Pô, Lua. Pô, velho, tem que ter muito um tema desse. Músicas abstratas. Aí pega as músicas mais psicodélicas dos Nossa. Games. Caralho, já sei qual música eu vou botar. Ah, eu já usei. Eu acho que eu já usei em algum Disco Ninja. Não, acho que eu acabei não usando. Vai ter um dia que nego vai bater de carro com Disco Ninja ouvindo isso. Tem muito que rolar. Convulsões, sinestesias. Voltando aos meus... É, agora é da hora de entregar que eu sou velho. Não, não, não vai acontecer isso, não. Na época que eu tinha 19 anos. Não, não, não. Com porra, Final Fantasy VI. Eu não tinha 19, não. Pera aí. A trilha sonora de Final Fantasy VI, eu já acho foda a original. Esse, cara, quando eles pegam... Quando o Black Mages pegou pra fazer esses remakes das músicas, principalmente Final Fantasy VI, cara, eu acho que ficou, no mínimo, genial. Essa sessão de sopro de metal é sensacional, meu amigo. Porra! É genial. É aquela porrada de asiático tocando, né, cara? Não tem como dar muito errado, não. É igual você ter um preto na bateria. Não funciona. Não me censure dessa vez. Não me censure dessa vez. Mas é verdade, Deus. Um afro-brasileiro. Eu sou preto, toco bateria, tô tranquilo. Pode crer. Mal pra caralho. Minha punheta. Então vamos para o terceiro round, Daigo! A regra é clara, você terminou o segundo round, você começa o terceiro e diz qual é a regra final do último round do nosso Disco Ninja. A última rodada, ela consiste em você ganhar do Bison com Dalsin com menos 50% de life. Não, pera aí, me confundi. ela consiste em você demonstrar para nós aqui, para os ouvintes, qual é a peça mestra, qual é a obra-prima do Nobuo Uematsu. Qual certo? É o cálice sagrado que o Indiana Jones tem que escolher pra não morrer. Qual que é o Holy Grail dessa porra? Aqui mesmo. Então, pra mim, eu vou trapacear. Eu já tô dizendo que eu vou cheatar, porque esse tipo de coisa a gente não escolhe, né, bicho? Não tem como. Aí eu fiz uma sacanagem, então nós vamos reunir todos os fanfares, aquele tema divertidinho de vitória que tu ouve quando tu passa o rodo em geral. Aquela coisa bonita. Então nós vamos tocar de todos. Até do Dissidia, eu estou muito bondoso hoje. Tu pegou um Mega Medley boladaço. Assim, lembrando que o Final Fantasy X-2 não pode entrar porque não é do Nobuo Uematsu, certo? Então curte essa porra aí, ô DJ, ô filho da puta, baixa essa merda aí pra nós, ó, taca essa bosta. Um fanfare aí. É, toca uma fanfarra da justiça aí. Acabou. Acabou. Valeu. Mas todas começam assim, não? É depois que tem a variação. É depois tem a variação louca. Quase todas. É tipo a música do James Bond, né? Cada filme tem aquela essência e eles fazem uma modificação. É a cena do passei fogo na mira que tá me olhando. No Final Fantasy 13 não tem. Eu não lembro. Claro que tem, mas não começa igual. Eu não lembro. O que eu acho muito foda dessa música da fanfarra da vitória é que realmente é um suspiro que você dá depois da luta. Por mais que você que ela toque toda hora em qualquer luta, até nas lutas fáceis que você joga apertando X, ajuda até dormir. Naquelas lutas tensas, você, caralho, maluco, não sei se eu vou passar, não sei o que, isso aqui. Você usa o último high potion, assim, dá um golpe no boss, o cara morre. Você, caralho, morreu? Aí o boss começa a fazer, você, morreu? Valeu! Ah, chuta a porta. Ele começa a tremer e dá fade, né, o boss. Isso. Então fica vermelho. Ele fica vermelho depois da fade. Ou vira abstrato. É, ele vai na próxima fase do boss. Ele joga o controle no chão e grita, chupa! Vamos lá, Tadinha Vitória, é com você! Ilapsu! Opa, é, isso aí. Sou eu! Então, em 1994, o Nobuo Uematsu lançou um disco solo de composições afins dele, que não necessariamente tivessem a ver com o jogo. Mas lá no meio tinha, obviamente, uma música de um jogo de videogame, que era o jogo de videogame, né, que ele mais compôs na vida dele, que é o Final Fantasy. E essa música, Disco Ninja, toque, por favor, está presente em uma dezena de Final Fantasies, provavelmente, que é também chamada de prólogo, ou enfim, ela tá lá em uma porrada de Final Fantasies. É prelúdio, né? No começo. Prelúdio. Em vários começos de jogo e também aparece no final de alguns. No final do Final Fantasy VIII, por exemplo, tem um arranjo dela. E essa versão em particular tá com um vocal da Shizu, qualquer coisa, que eu não procurei o nome, e toca também no comercial de Final Fantasy VI, japonês, que é um comercial, aliás, muito bom. Vou ver se a gente bota no post aí, se eu lembrar. Essa música pelo seguinte motivo. Essa música... é nostálgica. É nostálgica. Não, mas sem falar na conotação ruim, na denotação que a galera do nosso... Por que é ruim falar de nostalgia? Não tem nada de ruim. Não, pelo contrário. Eu escuto essa música e dá aquele sorrisinho assim, tipo, irado. Eu ia fazer uma comparação aqui meio pesada. Não vou fazer. Então, como essa música tá presente ao longo da série inteira, ela, assim como a fanfarra da vitória que o Daigo mandou o Disco Ninja Filho da Puta tocar, eu acho que ela confere toda uma identidade musical muito forte à série, em particular ao Nobuo Uematsu, já que a carreira dele se confunde com a do jogo, né, Final Fantasy. Então, fica aí a versão com letra de Final Fantasy Prologue. Prelude. Gay! É isso aí. Sou eu. Então, nesse round a regra é: qual é a música mais foda, aralho, de todos os tempos de Final Fantasy? Que o Nobuo Uematsu fez, não necessariamente Final Fantasy, mas comemos, a vida dele é Final Fantasy, né, cara? Pra mim, eu acho que a minha música preferida de Final Fantasy é uma música que eu já escolhi num outro Disco Ninja, por isso eu não vou escolher ela aqui de novo. Que é a música de Final Fantasy X, que é a Choose Anarchan. Com aquele arranjo de piano sensacional, aquela parada que deixa arrepiada assim. Então, eu acabei escolhendo um outro tema, que não é da uma série Final Fantasy principal, é um spin-off. Na verdade, não é um spin-off, é o prequel do Final Fantasy VII pra PSP, chamado Crisis Core. E, como eu disse, eu sou muito fã dos temas de batalha de Final Fantasy. E esse é o tema de batalha mais foda de todos, num remix mais foda de todos pro Crisis Core. Então, Disco Ninja, bota play no The Summon, que é a música original do Those Who Fight Further, do Final Fantasy VII. Não ouviram ainda, vocês podem até não ter jogado Crisis Core, eu entendo, não é um jogo tão sensacional como eu gostaria que fosse, apesar de ser um jogo bem legal, mas vocês têm que parar o que vocês estão fazendo agora, tipo, para de coçar o nariz, Daigo, bebe, para de retocar maquiagem, sua eternidade, para de bater pro meio cabelo ao mesmo tempo, escutem essa versão da música que é sensacional, tá tocando de fundo aí. Essa música toca numa hora do jogo que é muito foda também, quando eles invocam um bicho bolado, um Bahamut no Ness, raivoso, moleque. Começa a ficar. Você, caralho, é a música de Luto Final Fantasy VII, puta que pariu, foda. Não, eu ia falar que eu sou um cara purista, que eu gosto mais da versão original. Eu achei que a guitarra ficou muito forte, sei lá. Ficou muito metal, né, cara? Ficou muito metal, só que não ficou full metal, só que ficou estranho. Tinha que ser punk. Tinha que entrar um Ramones assim. Que isso? Não, acho que não, cara. Acho que não. Controle de GameCube da vitória! Dessa vez o barulho convenceu, pareceu um controle mesmo. Mas foi o controle de GameCube. Não, mas o molho de chave da vitória também convenceu, cara. Foi o molho de chave. Eu tava pensando em um violão da vitória aqui, mas acho que não vai ficar muito maneiro pro meu violão, não. Que é a nossa última aqui, a Babs. Eu tô escrevendo ninguém, não, né? Não, de forma nenhuma. Babs, por favor. Então, pra a música mais fodarástica do Nobuo Uematsu, eu pensei em algumas que eu gosto até mais do que essa, mas depois eu vi que essa, ela é uma das mais emblemáticas. Essa música está numa das cenas mais emblemáticas da série Final Fantasy, quiçá dos games de todos os tempos. Caraca, é uma cena do emblema, mano. Uma cena do emblema. Então, morre alguém nessa cena? Nessa cena? Iracema. Iracema. Morre Iracema na cena. Iracema? Iracema, cidade da minha amiguinha, Júlia. Beijo pra ela. Não. Beijo. Um beijo pra Júlia. Júlia? É, Júlia. Um beijo pra você, Júlia, que você acha o seu Laguna. Mas então, aí, Disco Ninja, toca aí Aria di Mezzo Carattere. Caráter. Aria de médio caráter. Pizza. Thank you. seja, não é nenhuma área de caráter inteiro, entendeu? É meio. Ela é meio mau caráter e meio bom caráter. Perfeito. É, porque essa cena tem o Setzer. O Setzer é um peão safado, assassino, um jogador nojento. Ele não tem muito caráter, não. Ah, ele é irado. Não, por isso, ele é muito foda. Essa é uma das músicas mais famosas de Final Fantasy, não só pelo fato dela ser uma música que é uma ópera, né? Como ela teve até uma várias versões refeitas. Acho que, se bobear, é top 3 das músicas mais regravadas de Final Fantasy. Em várias óperas que tocam aí, aquela Tour do Japão, fizeram uma versão sensacional dessa música. Não sei se sabe o que ia ser maneiro? Se tivesse uma versão dessa música tocada pelo Brian Setzer. Porra, pode crer, hein? Verdade. Não é, né? Porque é Setzer. Eu pensando na música, ele me vem com esse trocadilho. Não, mas válido, o cara é músico. Aí, skill point. Não, o cara lembra, é bom, é diferente. Skill point. Alguém lembra de qual era a mulher do Setzer antiga? Maria, obrigado. Maria, a piloto do Maria, Falco. Exato. Pois é, então, aí o legal dessa música e a fama dela é justificada, porque ela é um dos melhores exemplos, e numa época que ainda era limitado, né, o que você podia fazer num videogame, era bem mais limitado, um dos melhores exemplos de como você utilizar, integrar a trilha sonora com o gameplay, né, porque o que que acontece nessa cena? Ou eles precisam ir pra capital do Império, se eu não me engano, eu não lembro o nome, E aí o único cara que tem uma airship no Império é o Setzer, e eles não podem ir por mar, que eu acho que tinha uma lei que proibia a navegação, eu não lembro direito agora a história do jogo. É, tinha uma lei e um Kraken gigantão. É, acho que o Kraken era... Mas não tinha um negócio que a rainha, a imperatriz, ela tinha baixado uma lei que eles não podiam? Não, o rei, né? Ah, mas aí ia ser mais fácil eles burlarem a lei. É. É jogo de videogame, né? Os caras se negaram. É, pois é. E aí, só que pra poder... pra fazer com que o Setzer aceitasse emprestar, dar carona pra eles na airship, aí então a Celis se faz passar pela Maria, que era a mulher que o Setzer gostava, e aí ela vai lá e canta a ópera feliz e atrai o homem. E outras partes que não mostram no jogo, né? Que eu bem me lembro, rola um minigame que você tem que te acertar as frases da ópera. Tem, não? Tem. Rola, então, era isso que eu ia falar. Então aí é nessa parte que entra a integração da música com o gameplay. Então você não fica apenas assistindo uma cena bonita com uma música bonita tocando ao fundo. Você tá jogando. Você precisa acertar a letra da música pra poder conseguir. Porque se você cantar errado, né? Vão ver que você não é a Maria. Pô, se fosse Final Fantasy 13, você ia largar o controle por uns 10 minutos só pra olhar. Ia ser uma CG muito bonita pra caralho. Mas... muito bonito. Se fosse um jogo do Kojima também, né? Se fosse jogo do Kojima, aí você largava o jogo e falava: fudeu, fudeu. Essa ópera completa, mas se fosse o jogo do Kojima, ela ia cantar e ia aparecer bundinha. Foco na bundinha. E no fundo um cara Flash Cagles lá. Ia ter o cara Flash Cagles. Johnny Akiba Flash Cagles no fundo da cena. Flash Cagles tenso. Pois é, aí isso foi muito criativo, né? Isso explodiu as mentes das pessoas na época. E aí ela virou uma cena clássica. E essa música ficou clássica pro resto da vida. E é um dos grandes exemplos de como o Nobuo Uematsu tem esse dom de fazer com que a música, casar a música com o gameplay e fazer com que a música represente aquele momento profundamente. Não apenas, uma música de ação, uma música de não sei o quê. É um planejamento bem feito, né? Com certeza ele trabalhou junto com a galera nessa hora. Ah, com certeza. Nós queremos toda essa coisa aqui, você faz aqui pra nós. Claro que não, aposto que foi. Faz uma ópera aí. Já é. Faz a ópera, os caras casaram depois. Não, mas assim, mas a ópera tem que falar sobre o quê? Ah, qualquer merda genérica. Tá bom, então. Então vamos falar de um casal que não pode se ver mais. Ninguém pode se pegar mais. Rolou um cockblock foda. Caraca, isso eu acho que é o mais genérico de todas as obras, moleque. Não tem nada. Sempre tem essas historinhas. A letra que eu me lembro, você imagina, porque a música em si não tem letra, né? Só... Não? Não, tem, tem. Não, a letra vai aparecendo, né? É, mas no Super Nintendo... aparecendo escrito, mas não tem cantado. Sim, sim. No Super Nintendo não é cantada. É um midzinho bizarro que imita o... Isso. É, voz. No Super Nintendo não era, mas depois... É isso, é um MIDI. No Super Nintendo não tem, mas depois fizeram. Se não me engano, na versão do PlayStation é cantada. Provavelmente, Não, eu acho que não. Ela é cantada só na hora da CG. Entendi. Então, pra terminar aqui, por favor, Disco Ninja, não, Dado da Vitória... Senhor Eternidade poderia nos presentear com a chave de ouro do final do nosso episódio de Skull Ninja de Nobu Uematsu do Echo? Fato, e vou fechar com a música mais irada. É isso aí, eu sou o dever, eu sou o papel. Não, assim, a música é, não é a música mais irada, mas ela é, tipo... então você falhou, moleque. Tchau, abraço, até semana que vem. Abraço. A música é muito irada e eu, tipo, a relação dela com o contexto é muito boa. Uhum. Porque assim, é. Toca aí, caralho, pra eu explicar, caralho, DJ viado aí. Qual é a porra da música, cara? Não sabe? Ele lemente agora? Ele sabe, tá na vista do. Porra, tá na cola aí que você tá olhando agora. Eu tô olhando, mas o Disco Ninja não, o Disco Ninja é galáctico, moleque. Ele vive no mundo do áudio. Ele só escuta. O nome da música é Moedas do Destino. Acho que é só moeda, acho que é singular. Moeda do Destino. É. Do Final Fantasy VI. Porque essa cena é realmente genial. Porque é são os irmãozinhos gays, ou franceses, viados. O que Edgar. Não, não tem nada a ver. É sim, eles têm seu nome francês, cara. Um é Edgar. É Fígaro. É Sabin. Não, eles têm o nome do meio. Um é Edgar Rony e o outro é Sabin René. Não, não, aí é na versão americana. Porque o nome do Sabin é Mesh. É? É. Ah, não, tá escrito aqui. Japanese name: Macias Mesh de Fígaro. É, ué. Ele é macio, cara. E o Edgar. Nossa. O Edgar é Edoga Rony Fígaro. Aí, Final Fantasy VI tem os nomes mais escrotos. Tem nada, sério, cara. Sério. Tem nomes piores na série. Pega os do 9 pra você ver. Não, eu tô muito pior, gente. É foda. Zidane Tribal, cara. O sobrenome dele é Tribal? Meu Deus do céu. Tribal. Garnet. E a princesa Garnet? Mas voltando é Garnet, ao... tio Alexandre. Que é mais legal que isso que vocês estão falando aí. O Edgar e o Sabin são os irmãos, só que eles são, tipo, opostos, né? O Edgar é aquele cara mais certinho, mas que se preocupa com o povo de Fígaro e o caralho. E o Sabin é o cara mais selvagem, que quer liberdade, que quer fumar maconha e ficar numa boa. E sentar porrada em todo mundo, menino. Sentar porrada em geral. E aí quando eles eram jovens, o pai deles morre e aí ele é envenenado pelos malvados do Império lá. E aí ele, no leito de morte, ele fala: filhos, eu quero que vocês reinem juntos e tudo mais. Façam a diarquia de Fígaro. Só que aí enquanto o Edgar quer que eles fiquem lá governando o reino de Fígaro e tal, o Sabin fala: não, eu quero vingança, eu quero foder com todo mundo, que merda, caralho, tô puto, ah! Aí o Edgar chega e fala: cara, beleza então, vou fazer o seguinte, como a gente tá discordando, eu vou jogar essa moeda aqui, e é isso. Ah, essa cena é muito ganhar. Foda mesmo. Essa cena é foda pra caralho. Quem ganhar, escolhe o que vai fazer. Se você ganhar, você decide se você vai querer ficar aqui no reino ou se você vai querer vazar peito. Aí ele já é. Só que como o Edgar, ele é tipo ninja inimigo, ele tem a moeda dele é a moedinha da vitória. Que é uma moeda que só tem cara na moeda. Tipo, é a cara dele e a cara do Sabin. Aí ele joga a moeda cheatada e aí o Sabin ganha. E aí o Sabin decide vazar e seguir seu próprio caminho e bolado. Virar o mestre do Kung Fu. Aí ele aprende Kung Fu e vira o Master Kung Fu Zangief bolado. Tanto que tem uma cena que ele dá o Zangief num trem. ele mete um suplex no trem, cara. Um suplex aéreo. Ele é foda demais, cara. Não, ele tem medo ainda, cara. Não é pouca merda, não. Ele tinha um golpe lá, um especial, sei lá, que ele corria em volta do cara mexendo embaixo, tipo... Não, é o popular Rush na versão Super Nintendo. O gameplay dele era irado, que era diferente do normal. Mais frente, tem que mandar mais frente. Tinha que fazer combinações, tipo Hadouken, tinha que dar os Hadouken. E ele tinha um Hadouken, Aura Bolt. É, só que era o full Hadouken, né? Começava de trás. Ele só tava rajadão. Sim, pô, era muito irado o Sabin. É fora pra caralho. O cara era merda, ele era gay, mas o Sabin era irado. O Sabin era um dos personagens mais irados do jogo, só não era o mais irado que o Shadow. É. Na verdade, o melhor personagem do Final Fantasy é o Interceptor. Fato. É o cachorro assassino. Com certeza. Mas enfim, o fato é que essa música, pô, ela toca nesse momento, pô, importante do, da história do, dos irmãos. E é uma música que é uma versão, na verdade, é uma versão ligeiramente diferente e mais lenta da música do, do Castelo de Fígaro, né? Que é um pouco mais feliz e mais, sei lá. É, Fígaro era sensacional. Quando você entrava nele pela primeira vez, aquela música toda felizona. Caralho, entrei no desenho da Disney. A música é tan tan tan tan tan tan tan tan. Não, parece que entrou num desenho. Não é voz do Brasil, não, cara. Não? Não, não é voz do Brasil, não. Você tá chapado. Em Brasília, 19 horas. Em Brasília, 19 horas. Está entrando no ar a voz do Brasil. Você gostou da musiquinha, Dadinho? Gostou? Quer uma pra você? Isso, cara. Virou Fred Mercury prateado? Você gostou da musiquinha, Dadinho? Gostou da musiquinha? Quer musiquinha pra você? Quer musiquinha? A musiquinha, eu sou prateado, eu. Podcast, eu ganhei jogos Disco Ninja, parte 1. Tan, tan, tan. Mind blown. Vai ter uma chuva de leitores reclamando, mas outro não, pelo amor de Deus. Mas aí vai ter uma outra chuva falando, que foda, toca essa música aqui da Dio da Vitória. Porque o Disco Ninja tem muitos haters, né? Muitos fanboys, como a gente analisou. Ele é o caso clássico, é, de fanboys e haters. Exatamente, que exatamente. Cara, mas os haters ouvem mesmo assim, essa é verdade. É verdade. Eles ouvem pra poder odiarão. Continuar falando que odeiam. É, isso aí. Então, Ninja, a gente não tem nenhuma conclusão, né, de Disco Ninja. Então, e Lápis, por favor, relembre as pessoas que elas podem enviar as músicas e como elas fazem fazer isso, como vai ser. Se você quiser mandar música pra tocar no próximo Disco Ninja, você pode mandar por e-mail. Pode gravar um MP3 e manda pra eu, gosto de jogos, arroba batefretesaco.com. Ah, que dor de cabeça. Sim, você pode mandar. Eu sou o melhor, melhor do mundo em mandar áudios pro batefretesoco. Você por sabe favor. Fazer o Amaury Dumbo? Olha! Você vai mandar pra eu, gosto de jogos, arroba batefretesoco.com. Ah! O Tadinho da Justiça! Tadinho da Vitória! Tadinho da Vitória, meu amigo! Meu amigo! Pô, esse aí é o. É o Gugu, né? Olha! É. Olha, puxa, não sei. Meu pintinho, olha! Por favor, se vocês forem mandar um áudio, não mandem com mais do que um minuto e vinte. O cara vai mandar uma, o cara vai mandar um podcast aqui pra gente. Não, vamos fazer um exemplo, tipo, oi, meu nome é João das Coves e eu acho muito irado essa música aqui. Pronto, acabou. Mas você pode não, falar um pouquinho mais. A pessoa não pode mandar o pode. Nome. Explica o que, ela... que você quer essa música. Exatamente, exatamente. E o que ela significa pra você, mas não se delongue. Exatamente. Ah, tem que ter uma boa justificativa, realmente, mas, né? Eu gosto muito dessa música porque minha mãe me dava porrada quando eu era moleque, quando eu jogava esse jogo, aí eu falava, caralho, né, essa música me lembra de porrada. Não, mãe. Ficou muito grande, ficou muito grande. Tem que ser assim. Essa música é muito legal porque mostra a realidade do nosso país. Aí, pô, já, né? Bem, cara. Aí o ouvinte que mandava essa aí já ganhou, já furou fila. Pode crer. Não façam com os áudios que vocês fazem com os e-mails, que uma merda enorme e eu vou ter que editar. Não vou ficar editando áudio de ninguém. Então dessa vez sejam usem poder de síntese. A gente adora e-mails enormes. Isso. A gente só não adora ler e-mails enormes. É. Eu gosto dos e-mails, só que eu corto todos. Mas a gente lê pra gente, só que a gente não lê programa. Mentira, ninguém lê porra nenhuma. Se você quiser pedir uma música para o Disco Ninja nos e-mails, Daigo, como você pede? Nos e-mails, acho que não, é não, no telefone. Não, mas pode escrever mais um tiquinho, não? Assim, pode dar uma explicaçãozinha mais elaborada se quiser, contanto que também não seja delongado, porque só vai tocar a música mesmo. É isso aí. Então passando. Acho que o povo vai preferir mais pelos e-mails, hein? Mas eu não entendi o sistema, como é que a gente vai fazer? A gente vai tocar todas as músicas que mandarem? Ou a gente vai selecionar arbitrariamente? As melhorias. A gente vai escolher as melhores. Arbitrariamente, foda-se. Não, arbitrariamente. Você tá julgando o nosso julgamento? É, nosso julgamento é o maior de todos. A escolhendo o dadinho da vitória. Também, pode ser. Beleza, pra todo round, no episódio da semana que vem, vai ter uma música que é o dadinho da vitória que vai escolher. Pronto. Eu posso mandar e-mail também? Claro. Acho que eu vou assinar como ouvinte avassalador. Pô, eu vou mandar também. Ah, nós vamos tudo mandar também. Se entrar, nós estamos provando que o dadinho da mandar justiça... como negão gostoso mesmo. Não manda não, caralho. Só pode mandar ouvinte mesmo. Não, vocês podem mandar. Quem sabe o dadinho da vitória escolhe vocês. É isso aí, galera. E Lapso, faz o resumão aí do final que a gente tem que falar aquela porra sempre. Envie seus e-mails para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Entre no facebook.com/baixofrentesoco e twitter.com/baixofrentesoco. Até semana que vem. Debs, faça o seu jabá aí. Entre em www.girlsofwar.com.br quando você quiser e quando você puder. Mesmo. Agora com pornografia. Opa. Agora com pornografia. Se você quiser ver pérolas do videogame como Alone in the Dark, Biocock, Devil May Cry e outras pérolas, entre lá. Ô, Eternidade, por favor, fale dos seus projetos paralelos. Que projetos paralelos? Gente. Ah, é, MMO, gente. Então, vai voltar, MMO, gente, cara. Tá parado, mas a gente vai voltar agora. Vai ter o UFC boladão aí do Phil Davis contra o Rashad Evans. Phil Davis contra o Rashad Evans? Não, viajei. John Jones contra o Rashad Evans. Alguém me segure. Enfim, vai rolar aí o bagulho. Vai ser porradeiro. João Jônias. E Daigo, você tem algum jabá aí pra fazer? É, só os de sempre. Procure aí as bagaças dos fansubs loucos, problemáticos do Umitsu e do Daige, que seja feliz com palavrões múltiplos de sangue pra todo lado. Claro que existe, porra. Umitsu eterno, cara. Achava que o Umitsu tava totalmente esquecido. Não. Isso é pra só sempre. Tem duas pessoas que trabalham nele, mas nos corações de quem já ouviu, será eterno. Nos corações de quem conhece, tem uma Red Flash, tá lá ainda. Então é isso aí, amarque isso. Até semana que vem. Até mais aí, porra. Até semana que vem. É porque eu sou Fred Mercury prateado. Diga tchau, dadinho. Tchau, dadinho. Cadeira da Justiça! Peraí. Você ainda tá aí? Pô, o que você tá fazendo? Manda seu e-mail pra eugostodejogos@baixofrentesoco.com com a sua música pro, porra, Disco Ninja da semana que vem, brother. Se tu não mandar, não vai ter, bro. Porra, se tu não mandar, vai ter Halo. Fala. Você falou baixofrentesoco.com. Conto.